13. Hören Sie nun die Bekenntnisse eines schlechten Kochs und überprüfen Sie Ihr Ergebnis. Quando como em casa, abro uma lata de atum ou então como um ovo estrelado ou uma omeleta. É claro que prefiro comer no restaurante. É só pedir a ementa e escolher.